exames como PET-CT, radiologia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, ecocardiograma e muito mais. Santa Casa Diagnósticos, alta tecnologia no diagnóstico, cuidado no atendimento e compromisso com o que mais importa, você. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Gazeta! Gazeta! A gente toca! O seu som! Atenção, eleitora e eleitor. Se o seu título foi cancelado, você precisa regularizar. Consulte a sua situação eleitoral no site tse.jus.br, no aplicativo e-título ou em um cartório eleitoral. Você tem até o dia 6 de maio. Não perca tempo. Fique em dia com a Justiça Eleitoral. Eleições 2026. Voto na democracia. Promoção Quarto Novo da Mamãe, Gazeta FM. Oferecimento Lojas Imperador, a mais barateira do Nordeste. Efigênia Móveis, Instagram, @ Efigênia Móveis Maceió. Super oferta, cadeiras de balanço com 4 molas, só R$199. Bata leve, moda praia, que toda a estação é verão. Supermercado São Domingos, confira super promoções. Vodka Bovana, produtos São Brás e Nativille. Pizza Americana, delivery 41 11 33 33. Produtos Nativille, da nossa família para a sua. Leite Nativille com super promoção no supermercado São Domingos. Tá todo mundo ligado na Gazeta. Rapaz, alguém explica como pagar conta ficou tão fácil assim? Explicar? O seu Dicionário explica. Pois é, hoje é simples pagar a conta de luz. Com o Pix automático da Equatorial, você autoriza uma vez no seu banco e a conta de luz é paga todo mês, sozinha. Mas um jeito rápido, prático de pagar sua conta de luz, né, seu Dicionário? Pix automático. Simples, seguro, sem complicação. Equatorial Energia. Por você hoje, pelo futuro, todo dia. Rede Gazeta de Rádios. É você em primeiro lugar. Gazeta FM. Lembranças Gazeta. Oferecimento Teseus 30. Você ganha potência, ereção prolongada, evita ejaculação precoce e faz a parceira feliz. Você encontra nas farmácias e nas lojas Eva Doce Doce Eva. Vinagre Sabor, o sabor da sua comida. 8233164329. Viagem no tempo através da música Gazeta, primeiro lugar no Ibope. E você pode pedir aquela música que te marcou. 91783956, manda o áudio com o nome, o lugar que tá falando e a sua música. Lembranças Gazeta. Meio dia. E acredite em si mesmo e você será imparável, porque cada dia é uma nova oportunidade para brilhar. A persistência leva ao sucesso, transformando o amanhã em um momento de energia e propósito. Lembranças Gazeta. Gazeta, primeiro lugar no Ibope, tá todo mundo ligado. Tarde de terça-feira, feriado, hein? Ah, tem um sonho? Então vamos sonhar. Vamos pro ano de 1979. ABBA. I Have a Dream. I have a dream, a song to sing, to help me call. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in angels. makes it worth the while. Pushing through the darkness, still another. Lembranças Gazeta. Feitos um pro outro.

16 no feriado, com esse clima gostoso, aquela chuvinha, né? Ah, delícia! Vamos lá, mais uma participação. Boa tarde, hoje tá bombando, hein? Muita gente pedindo música, obrigado pela audiência. Boa tarde, boa tarde. Aqui quem fala é Marlene, do Estácio Gomes. É, por favor, toca uma música de Roupa Nova, qualquer uma das antigas. Eu ofereço para você especialmente. E para me curtir. Tenha uma boa tarde e fica com Deus. Boa tarde! Ah, Maria Marlene, é Marlene, né? 1983, bora viajar com Roupa Nova. Se você vê estrelas demais, lembre que um sonho não volta atrás. Chega perto e diz, anjo. Se você sente o corpo colar, solte o seu medo bem devagar. Chega perto e diz, anjo. Bem mais perto e diz, anjo. Se uma coisa louca sai do seu olhar, fique em silêncio. Deixa o amor entrar. Pra que tanta pressa de chegar? Sei o jeito e o lugar. Sei o jeito e o lugar. Se você vê estrelas demais, lembre que um sonho não volta atrás. Chega perto e diz, anjo. Se você sente Gazeta, esse é o Lembranças, uma viagem no tempo através da música. Voltamos daqui a pouco. Dizem por aí que a gente só toca as melhores. Será? Last night I dreamt of San Pedro. O pau que rola na internet é que a gente faz as melhores promoções. Será? Just like I've never gone, I knew. Dizem por aí que a Gazeta FM tem os melhores locutores. Será? Que falam por aí que até a concorrência ouve a gente. Será? Quem tá na Gazeta Primeira, tá na melhor. Será? Gazeta FM 94.1. Gazeta FM, no trânsito. Oferecimento BYD JRCA. Inovação, sustentabilidade e performance em cada detalhe. É, repete com o Falcão. Hoje, feriado, tranquilo e favorável. Capital Maceió. Agora lá na Praia de Pajuçara, na Doutor Antônio Gouveia, trânsito é moderado, tá? Na Cleto Campelo, no Jaça, trânsito também moderado. Fernandes Lima, fluindo, oh, coisa linda! O Grupo JRCA completa 73 anos de história e quem ganha o presente é você. Passe em uma de nossas concessionárias em Maceió, Arapiraca e aproveite ofertas de verdade. Condições especiais, vouchers exclusivos e oportunidades imperdíveis para você sair de carro ou moto nova pagando muito menos. É chance de trocar, comprar ou sair do zero com vantagens que só o Grupo JRCA tem. Mas é por tempo limitado, viu? Grupo JRCA, 73 anos fazendo o melhor negócio para você. WhatsApp Gazeta 991783956. WhatsApp Gazeta. No supermercado São Domingos, você encontra qualidade, variedade. Você enche o carrinho pagando menos. Carnes selecionadas, frutas e verduras sempre fresquinhas. Ofertas imbatíveis o ano todo. Use o cartão São Domingos e parcele suas compras. E não se esqueça de baixar o app São Domingos para ofertas exclusivas. Passe em uma de nossas lojas na Santa Luz, Vilagem Campestre 1 e 2, Jardim Petrópolis, Nova Satuba, Benedito Bentes 2 e Gran Jardim. Supermercado São Domingos, aqui tem preço baixo. Siga a gente nas redes sociais, arroba Super São Domingos. Homem, viva com mais disposição, energia e autoestima. Tome Teseus 30 e livre-se da impotência, fadiga, estresse e esgotamento físico e mental. Teseus 30 é 100% natural, não tem efeitos colaterais porque é produzido a partir de extratos secos de ervas. Teseus 30 aumenta a testosterona, melhorando o desejo e o desempenho sexual do homem. Produto 100% amigo do coração é o Teseus 30. O mês todo com potência. Encontre o seu nas farmácias e drogarias. Todo dia, toda hora. Gazeta. A FUNBRASIL é trabalho, é cuidado de verdade. São mais de 500.000 de atendimentos realizados. Gente sendo cuidada em toda Alagoas. Dignidade chegando a quem mais precisa. Agora, a FUNBRASIL conta também com o SER3. Mais estrutura, mais especialistas, mais atendimento. E já está em construção o Hospital FUNBRASIL. Um novo tempo para a saúde do nosso estado. Aqui, a missão é clara, cuidar das pessoas. Porque onde houver um alagoano precisando, a FUNBRASIL vai estar presente. Atenção, dona de casa, donos de hotéis, bares, pousadas e restaurantes. O melhor tempero para sua comida é o Vinagre Sabor. O nome já diz tudo. Vinagre Sabor. No supermercado e mercearia, peça Vinagre Sabor. Fone 3316-4329. 3316-4329. Comida gostosa tem que ter Vinagre Sabor. Comida gostosa tem que ter Vinagre Sabor. Gazeta. Já garantiu o presente da sua mãe na Havan? Não vou falar de novo. Todo mundo ama o Dia das Mães na Havan e tem promoções incríveis. Semana do Edredom na Havan. Edredom Casal Havan de R$ 99,90 por apenas R$ 49,99. Metade do preço. Dupla face, várias estampas, cobre e decora. Só R$ 49,99. O mais vendido da Havan. Válido até domingo ou enquanto durar o estoque. Nesse feriado, a Havan abre também, tá? Monja Fitness auxilia na perda de até 3 quilos por semana. A venda nas lojas Erva Doce e Doce Erva. Informa a hora certa. Meio-dia e 25, Gazeta. Se quer emagrecer, eu vou te falar. Monja Fitness vai te conquistar. Quem conhece logo se apaixona. E perde até 3 quilos por semana. Emagreça com Monja Fitness. Um composto com 9 produtos naturais que auxilia na perda de até 3 quilos por semana. Modera o apetite e inibe a vontade de comer doces. Monja Fitness. Venda exclusiva. Erva doce, doce erva. Seu som. Gazeta FM. De volta na melhor. Lembranças Gazeta. Gazeta, agora meio-dia e 25, primeiro lugar no Ibope. Lembranças, tá bombando hoje, hein? Agora vamos dar aquela viajada na música, porque música boa não envelhece, atravessa fronteiras. Ano 1997, Débora Blando, Unicamente. Unicamente. gigante, espelho do eterno altar. Dom da visão do voo distante, sonho pra nos lembrar. Participação pelo nosso WhatsApp. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Falcão. Aqui quem está falando é Lisângela do Pontal da Barra. Falcão, toca pra mim a música de Whitney Houston, I Look to You. Vou oferecer a todos que estão ligados no Lembrança. Tá beijão, certo. Falcão. Beijo, beijo, beijo. Todo mundo lá no Pontal da Barra ligados aí na número 1. É, obrigado aí pela audiência. Vamos lá, Whitney Houston, Look to You. As I lay me down, heaven hear me now, I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. Taken, led to my regret. strength is gone. In you I can be strong. I look to you. 1969, oh, Darling! Lembranças Gazeta. Meio-dia e 42, Elisângela do Pontal, a música que você pediu, Look to You, da Whitney, foi o ano de 2009, só pra registro. Voltamos já! Gazeta, há 47 anos com os melhores ouvintes do mundo. Gazeta. Você já sentiu aquelas dores musculares irritantes que atrapalham o seu dia? Apresentamos Rematros Gel Ultra Forte, o novo integrante da família Teseus 30. Sua fórmula avançada penetra profundamente, proporcionando alívio imediato. Rematros é a base de ervas e óleos essenciais do mais alto padrão de qualidade, combatendo dores e tensões. Sua jornada para um alívio duradouro começa com Rematros. Peça o seu na farmácia e loja de produtos naturais. Sorri. O Cesta de Alimentos informa. A alteração no trânsito do viaduto do Jacintinho foi suspensa e já voltou ao normal. Corra e venha aproveitar nossas ofertas de hoje. Blitz! Na Blitz Gazeta, o seu maior ponto de vendas. Você encontra Centro de Ensino Santa Juliana, Comac Material Médico, Jane com massagem com gel Rematros, degustação, produtos São Brás, fábrica de bolo Delícia, suco Frutis Uva, pipoca, algodão doce, suco Prates e brindes da Pata Leve Moda Praia. Gazeta FM, primeiro, primeiro lugar sempre. 9-9-4-1-1. Falta água? Água da Vida é a solução. Atendemos a residências, condomínios, construtoras, escola, lava-jato, restaurante e piscinas. Caminhões com tanque inox. Entregamos em toda a Grande Maceió e municípios vizinhos. Água da Vida, pontualidade na entrega e rapidez. Água da Vida, 3318-1601. WhatsApp 99105-7062. Água da Vida, 24 horas à sua disposição. Copa do Brasil é com o Timaço na Gazeta. Nesta quarta, 8:30 PM, o Galo duela com o Leão do Pici fora de casa e o Timaço conta tudo. Fortaleza e CRV. Futebol é na Rede Gazeta de Rádios, a maior cobertura multiplataforma de Alagoas. Tá todo mundo ligado. Ligado. Gazeta. Oferecimento Casa Jardim, tem qualidade, opções e preço fácil. Nas lojas ou no Telezap 3201-6000. Pitu Remix, a Ice da Pitu, mais refrescância e sabor. Beba com moderação. Carajás Home Center, compre online, retire na loja no aniversário premiado Carajás. Hyundai Sicosa, sempre uma loja perto de você. Avenida Durval de Góis Monteiro, Avenida Fernandes Lima e Avenida João Davino. Alagoas Motos, alagoana como você, Honda como nenhuma outra. Rede Gazeta de Rádios. O Grupo JRCA completa 73 anos de história e quem ganha o presente é você. Passe em uma de nossas concessionárias em Maceió, Arapiraca e aproveite ofertas de verdade. Condições especiais, vouchers exclusivos e oportunidades imperdíveis para você sair de carro ou moto nova pagando muito menos. É chance de trocar, comprar ou sair do zero com vantagens que só o Grupo JRCA tem. Mas é por tempo limitado, viu? Grupo JRCA, 73 anos fazendo o melhor negócio para você. Ela está chegando e vai deixar a sua mamãe super feliz. Promoção Quarto Novo da Mamãe, Gazeta FM. Sua mamãe vai ganhar um quarto completo com a qualidade Efigênia Móveis. Tem cama box, guarda-roupa casal, cômoda, TV, tem ventilador também e muito mais. Só da Gazeta. Tem R$1.000 em compras nas lojas Imperador para o quarto da mamãe. Tem uma feira com duração de 3 minutos no supermercado São Domingos para colocar o que quiser no carrinho. Tem R$1.000 em compras na Pata Leve Moda Praia. Tem R$1.000 em pizza na pizzaria americana.

9-9178-3956 Gazeta FM. Lembranças Gazeta. Meio-dia e 52. Vamos lá, mais uma participação para fechar o Lembranças de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Falcão. Aqui é a Lúcia Joaquim, bairro do Cana, em casa. Estou de folga, curtindo Lembranças. Vai pedir ao Alcione Lobo, aqui pro meu amor Manuel, que tá aqui curtindo, e para todos ouvindo, para você. Boa tarde, Falcão. Me tá feliz, faz o quê? Beijo. Ótima folga para você, para todos que estão aí curtindo esse feriadão. Bom, vem aí mais um líder em audiência. O Pedido tocou com Simone Carvalho. Beijo. Aproveitem bastante o super feriado e continuem interagindo aí na Rede Gazeta de Rádios. Tô sartando de banda com ela, Alcione. Vamos viajar pro ano de 2001, meio-dia e 53. Sou doce, dengosa, polida, fiel como um cão. Sou capaz de te dar minha vida, mas olha, não pise na bola. Se pular a cerca eu detono, comigo não rola. Sou de me entregar de corpo e alma na paixão, mas não tente nunca enganar meu coração. O amor pra mim só vale assim, sem precisar pedir perdão. Adoro sua mão atrevida, seu toque, seu simples olhar já me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boba, debaixo da pele de gata eu escondo uma loba. Quando estou amando eu sou mulher de homem só. Desço do meu salto, faço o que te der prazer. Mas ó meu rei, a minha lei, você tem que saber. Sou mulher de te deixar, se você me trair, me arranjar um novo amor só pra me distrair. Me balança, mas não me destrói, porque chumbo trocado não dói. Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz, mas também sou de cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém, não nasci pra viver no harém. Não me deixe saber, ou será bem melhor pra você me esquecer. Seu toque, seu simples olhar já me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boba, debaixo da pele de gata eu escondo uma loba. Quando estou amando sou mulher de um homem só. Desço do meu salto, faço o que te der prazer. Mas ó meu rei, a minha lei, você tem que saber. Sou mulher de te deixar, se você me trair, e arranjar um novo amor só pra me distrair. Me balança, mas não me destrói, porque chumbo trocado não dói. Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz, também sou de cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém, não nasci pra viver no harém. Não me deixe saber, ou será bem melhor pra você. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz, mas também